Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro Resolução de Todo Homem, livro escrito por Kendrick Alcon, leitura autorizada pela editora BV Books. E hoje nós entramos no nosso áudio 3, parte A, onde nós falamos da parte 1 do livro, Um Chamado para os Homens. Em Malaquias 4:6 diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E desse capítulo 1, nós vamos ler a primeira parte. Por que precisamos de homens de decisão? Efésios capítulo 5, versículos 14 a 16 diz: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. O Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando Jaque acordou com as pessoas gritando, ele foi sacudido de volta à realidade. Em uma fração de segundo, percebeu que não era um sonho. Sua esposa, Sara, tinha alcançado o volante da minivan na tentativa de colocá-la de volta na pista. Mas ela virou muito, saiu da faixa e foi na direção do tráfego. O motorista de uma picape disparou a buzina e rapidamente saiu da estrada, quase os acertando. Preste atenção, Jaque gritou enquanto retomava o volante, mas as mãos de Sara ainda seguravam firmemente a direção, levando o veículo para o outro lado da pista, acertando e jogando-o novamente para fora. A pancada dos defletores, olhos de gato, nos pneus logo foi substituída por um som de cerca de segurança raspando nas laterais da van. Jaque recuou quando uma placa removeu o retrovisor da direita. Os seus três filhos no banco de trás já choravam histericamente quando o carro acelerou na direção de uma curva acentuada, cuja grade de proteção seria o único impedimento para que eles não despencassem de um barranco. Vamos, Sara, eu peguei. Tudo ficou em câmera lenta. Jaque, em estado de choque, olhou para sua esposa, que estava pálida e com um semblante apavorado, as mãos presas ao volante como se estivesse brigando, quase que um contra o outro, para controlar a direção do carro. Seus olhos foram em direção ao espelho retrovisor para ver o rosto em pânico das crianças que ele amava mais do que qualquer outra coisa no mundo. A realidade começou a surgir em sua mente. Ele tinha dormido ao volante. Jaque sabia que ele era a razão pela qual toda a sua família estava prestes a morrer. Mas ele também sabia que a causa da sua crise atual era a chave para o possível resgate. Ele mesmo. em uma reação instintiva, já que pisou fundo no freio, levando o carro a deslizar na calçada, impulsionando todos para a frente e prendendo os cintos de segurança ao redor deles, como se os estivessem castigando. Queimando os pneus, ele freou e parou o carro a poucos metros da cerca de segurança, avistando mais à frente o declive. Enquanto todos se acomodavam novamente em seus assentos, já que sobre o capô do carro vislumbrou, em estado de choque, a catástrofe que toda a sua família havia escapado em segundos atrás. Sua esposa e filhos ficaram mudos. Jacques sentou-se silenciosamente, sentindo ao mesmo tempo a culpa e o alívio. Sara tirou o cinto de segurança, colocou os braços ao redor dele e enterrou sua cabeça em seu peito. Ela chorava desesperadamente, mas estava aliviada. Seus filhos também choravam quando Jacques sussurrou: "Eu sinto muito, eu sinto muito." Repetidamente: "Eu sinto muito." Medo, gratidão, trauma, oração. Sara experimentou todas essas reações emocionais em seu sistema. Ainda desnorteada, ela voltou assim lentamente. Então, por fim, com o coração menos acelerado e a cor do seu rosto de volta, ela olhou para os olhos cheios de lágrimas de Jacques e sussurrou palavras das quais ela jamais iria se esquecer: "Por favor, não faça isso de novo." Essa histórica verídica ilustra uma situação na qual muitos homens se encontram hoje em dia, despreocupados e à deriva. Eles receberam a posição de liderança sobre suas famílias e foram colocados no posto de condutores. Mas com o tempo ficaram acomodados em um sonho de passividade e postura de uma cultura obscura e sedutora. Nesse mundo de sonho, os homens muitas vezes se veem no direito de serem responsáveis, imaturos e negligentes em seus papéis como maridos e pais. Nesse meio tempo, eles colocam suas famílias em perigo moral e espiritual, ameaçando seus casamentos, seus filhos e sua fé. O que não percebem é que eles não podem ter as duas coisas ao mesmo tempo. Consequentemente, as mães de seus filhos se tornam, por uma ausência e necessidade, elas se tornam as que carregam o peso da família em seus ombros para sobreviver. Essas mulheres estão estressadas, esperando os homens de suas vidas acordarem, se resgatarem e assumirem a direção novamente. Por isso, antes que seja tarde demais, estamos alertando para o chamado e perguntando se os homens estão acordados ao volante. O mais importante, para ver se eles sequer percebe que estão no banco do motorista. A palavra de Deus manda os maridos e pais liderarem seus lares amorosamente. Como homens, temos que andar em honra, integridade e abraçar as nossas responsabilidades como pastores da nossa família. Somos chamados para dar um exemplo de amor, para as nossas esposas e filhos, um amor semelhante ao de Cristo. Sendo assim, por este ser um chamado de Deus, não é de se admirar que em uma cultura de ímpios haja ridicularização e críticas constantes à paternidade, atacando e invertendo os desígnios e valores de Deus. Homens estão aprendendo que eles não têm a permissão ou a responsabilidade para liderar, mas a cultura não é a sua autoridade. Deus é quem assume esse papel. Você precisa estar disposto a fazer algumas perguntas reveladoras. Primeira, a sua esposa anda cansada, desgastada e sempre carrega peso demais sobre os ombros? Segunda, no seu matrimônio, há relacionamento, há direcionamento, romance, intimidade verdadeira? Terceira pergunta, os seus filhos, sejam jovens ou adultos, estão emocionalmente distantes de você e espiritualmente apáticos em relação a Deus? E por último, quarta pergunta, a sua própria fé e condição espiritual estão fracas ou medíocres? Se sua esposa assumiu todas as dificuldades da família e o lugar na direção, muito provavelmente isso aconteceu porque você não o fez. Independente do que ela faça, Deus te colocou intencionalmente no banco do condutor e quer que você lidere. Você precisa muito da sua esposa, mas liderar é um chamado de Deus e sua responsabilidade, não dela. Você pode não gostar disso, você pode se sentir totalmente inadequado na liderança de sua casa. Talvez você não seja nenhuma forma, você não veja nenhuma forma de restabelecer relacionamentos que se reduziram a decepções e desconfiança. Assim como inúmeros homens, você pode ter muitos arrependimentos e se deparar com obstáculos tremendos que parecem te impedir de ser o homem que no fundo você gostaria de ser. Seja corajoso. Queremos te dar uma esperança real e te direcionar para um sucesso futuro em sua jornada. Nenhum homem e nenhuma família é causa perdida quando Deus se envolve. E já que está no assento do motorista, você pode ser a pessoa que ele usará para conduzir a sua família de volta ao caminho que os levará a um lugar de segurança, força e saúde. Todos nós devemos estar dispostos a ir para o próximo nível. Quando você entende isso, o sucesso ou fracasso da paternidade se tornam questões chaves da nossa geração. Liderança determina direção. Liderança determina direção. E lá no fundo, todos nós sabemos e todos nós realmente queremos que as coisas melhorem. Na segunda parte ainda do capítulo 1, nós temos o subtítulo O Poder de um Pai. Se você quiser chegar à essência das pessoas, é necessário fazê-la falar sobre seus pais e sobre como eles a trataram. Os exemplos que eles deixaram serão muito reveladores a respeito de suas razões e maneiras de ser. E se estiverem sendo sinceros, muitas vezes eles lutarão contra as lágrimas, seja porque amavam e admiravam seus pais ou porque foram, de alguma forma, profundamente magoados por eles. Seja qual for a idade, todo mundo quer uma boa resposta para a pergunta: o que o meu pai realmente pensa ao meu respeito? Nossos corações esperam por essa aprovação. E quando não a obtemos, tendemos a passar o resto da vida trabalhando incansavelmente para ganhá-la dos outros, na tentativa de preencher o vazio intenso que ele nos causou. Da mesma forma, quando um homem guarda mágoas de seu pai, talvez ele passe a vida inteira tentando, provando que o pai estava errado. Ele dirá: eu nunca quero ser como meu pai. Seja lá como for, este homem será o foco da energia emocional em sua vida. Mas muitos pais não percebem o seu papel vital, e seus filhos estão destinados a sofrer por isso. Se você fosse resumir razões atuais associadas ao individualismo, a passividade ou a ausência dos pais, descobriria que os pais perderam seu senso de propósito. Os pais costumam ser muito intencionais sobre a paternidade de seus filhos, pois sabem o quanto sua influência era importante. Mas como muitos pais da atualidade não sabem quem são e o que estão fazendo, eles acabam atuando muito pouco. Eles não estão criando seus filhos para serem homens responsáveis, pois a cultura está entrando aos poucos em suas vidas e restringindo suas influências. A geração atual não sabe o que significa ser homem ou ser um líder maduro e responsável. Os jovens não sabem como se tornar um pai forte e engajado um dia. A sociedade está orientando os meninos a permanecerem meninos o quanto puderem, estendendo a infância até seus 30 anos, enquanto força as meninas a se tornarem mulheres muito antes de estarem prontas. Ao invés de crescerem, se casarem e corajosamente elevarem o nível da próxima geração, milhões de jovens estão permanecendo emocional e diretamente dependente das suas mães, de entretenimentos, pornografia e videogames. Eles querem o privilégio e recompensas da masculinidade, mas não querem a responsabilidade e as exigências morais. Assim, quando se tornam pais, eles não sabem o que fazer e se sentem extremamente despreparados. Mulheres, jovens, da mesma forma, estão entrando na vida sem um senso profundo de valores e respeito, em vez de exibirem charme feminino, simplicidade e graça, Muitas tornaram-se quase, se não iguais, tão rudes e desfreadas quanto ao estereótipo masculino. Elas são instruídas a agir de maneira superior aos homens sempre que puderem, glamorosas, sem modéstia e agressivas. Vivem em busca constante por aceitação e atenção. Coisas que não receberam gratuitamente de um só homem em sua vida, cujo amor e aprovação é o que sempre quiseram. E assim, milhões de meninas a cada ano que passa leiloam sua inestimável virgindade por uma pizza, um cineminha e algumas gentilezas. Cada uma delas espera, ao estar nos braços de um menino viciado em pornografia e com os hormônios em ebulição, preencher por alguns minutos a ferida obscura de amor que seu pai, descompromissado, deixou em seu coração. Mas ela nunca compreenderá. Mas ela nunca se preencherá. Sabe qual é a peça perdida do quebra-cabeça? Paz. Essa é a peça perdida do quebra-cabeça. Paz. Hoje eu deixo com vocês esse vídeo para meditação. Esse áudio para meditação. E um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.